Afront. A retina se deslumbra com um monstro de concreto. A paisagem muda, fica vertical e reto. A cada metro, o novo aqui é certo. As luzes da cidade e o céu ficam mais perto. É deslumbrante o barulho, a sensação que mascaram no verso e na canção. Diferente no ar, na respiração, andando aqui no caos, no meio da confusão. Os herdeiros já recebem o seu kit, cobertura, morada dos mais chiques. Sociedade no frio do split. Primeiro mundo pertinho daqui existe. Cartão postal, não há quem resista. Dá a sensação de que mudou a vida. Teresina aqui é fria e calculista. Empurra o gueto pra não sujar a vista. Todo mundo calado, busão lotado. Vindo do trabalho, um monte de favelado. Olhando os prédios, as luzes e os carros. E não tão ligado que tão sendo enganado. E as quebradas cada vez mais distante, longe, longe, na linha do horizonte. Invisível pros pilantra governante, cidadão da rotina sufocante. Nessa porra você sabe quem você é. Invisível, fazendo ela crescer, Zé. Massacrada e produtiva até o fim, né? Escravidão ainda deixa sua sequela. Olha ali as pretas sendo explorada de doméstica. Vários malucos voltando no trampo na pressa. Olha a filhinha dos parceiros de bicicleta. Vagabundo noiado sem endereço e sem nome. Olha aqui, veio igual um tsunami. Pra cidade os noiados é que se dane. É, a socialite é racista e petulante. Carangas gringa, restaurante chique. Nem se parece as gambiarras e os pau a pique. A sensação que as perifas não existe. Proposital pra cena não fica triste. Quase 100 milhões pro boy chegar mais rápido. Depois de droga com um mirante que é fantástico. Aqui o plano chega a ser sarcástico. É o futuro imitando o passado. Nas paradas olhando os condomínios. É tipo da senzala olhando o senhorzinho. Da cobertura olhando o seu domínio. Cidade grande parece um labirinto. Fazendo ela crescer, Zé.